levanto as minhas mãos e canto aleluia. E aí que eu ouço então a tua voz dizer: trago a existência aquilo que morreu. Olhos eu vejo um amigo, Senhor, toma-me por inteiro. E meu coração tem um encaixe perfeito, que é a morada do Deus que eu sirvo. Meu Pai me chamou. Perfeito, que é a morada do Deus que.